andrecedesmoral.com.br. Eu tô aqui de boa com minha mina. Tu chega mexendo, me deixa nervoso. Qual foi? Qual foi? Bumbum guloso. Qual foi? Qual foi? Bumbum guloso. Eu tô empurrando, socando e botando. Aí você chega mordendo o bichinho. Senta, bumbum gulosinho. Senta, bumbum gulosão. Senta, bumbum gulosinho. Senta, bumbum gulosão. Senta, bumbum gulosinho. Senta, bumbum gulosão. Senta, bumbum gulosinho. Senta, bumbum gulosão. É os moras que estouram. Elas sentam com emoção. É os moras que estouram. O baile tá formadão. Yo gosto, me gusta la pepequita, la pepegona, todas las tomatos.